Capítulo 19, número 3, A Voz do Espírito Santo. Enquanto meditava, Pedro, acerca da visão, disse-lhe o Espírito: Estão aí dois homens que te procuram. Atos 10, 19. Deus nos guia por aquilo que chamamos de voz mansa e suave, mas Ele também nos guia pela voz do Espírito falando conosco. Essa é a terceira forma pela qual somos guiados pelo Espírito. A primeira é pelo testemunho interior, a segunda é pela voz mansa e suave dentro de nós, e a terceira é pela voz cheia de autoridade do Espírito Santo. Há uma diferença entre a voz do Espírito Santo em nosso interior, falando ao nosso espírito, e aquela voz mansa e suave que é a voz do nosso espírito falando conosco. Quando o Espírito Santo em você fala, é uma voz mais cheia de autoridade. Algumas vezes, a voz é tão real que quase parece ser uma voz audível. Você pode até procurar ao redor para ver quem falou. Parece tão audível que você pode pensar que alguém atrás de você falou alguma coisa. Então você percebe que foi em você. Você se lembra no Antigo Testamento, quando o jovem Samuel ouviu uma voz chamando seu nome? Ele pensou que era Eli. O jovem saltou e correu até Eli para saber o que o sacerdote queria. Então disse Eli: Não, eu não o chamei. Samuel voltou para a cama e pela segunda vez ouviu: Samuel, Samuel. Novamente correu para Eli: Não, eu não o chamei. Aconteceu pela terceira vez. Finalmente ficou claro para Eli o que estava acontecendo. Da próxima vez que o Senhor chamar você, responda a ele. Quando aconteceu novamente, Samuel respondeu aquela voz e o Senhor falou com ele. 1 Samuel 3. Sempre que Deus nos guia, é de modo sobrenatural. Alguns momentos, entretanto, não são tão espetaculares. Descobri em mais de 50 anos de ministério que quando Deus se moveu de um modo espetacular, quando Ele falou comigo com o que parecia ser uma voz audível, era porque eu enfrentaria um mar revolto pela frente. Se Ele não tivesse falado de um modo tão espetacular, eu não teria permanecido calmo. A respeito da última igreja que pastoreei, por exemplo, ouvi que o pastorado estava aberto e fiz alguns arranjos para ministrar lá em uma quarta-feira à noite. Antes disso, participei de um reavivamento de 3 semanas em Houston. Durante esse reavivamento, o pastor, seu irmão, que também era pastor, e eu nos encontrávamos na igreja todos os dias para orar pelos cultos da noite. A igreja que estava com o pastorado aberto era sua igreja local. Todos os dias o pastor e seu irmão me perguntavam: Você já orou a respeito daquela igreja? Finalmente orei a respeito. Eu apenas disse ao Senhor: Irei para aquela igreja na próxima segunda-feira e pregarei na quarta. Não sei se o Senhor deseja que eu pastoreie. Eu nem sei se quero pastorear. Mas o que quer que o Senhor diga a respeito está bom para mim. Isso foi tudo o que eu disse. Então ouvi uma voz falando tão audivelmente que pulei e olhei para trás. Realmente achei que alguns dos pregadores tinham ouvido a oração e estava brincando comigo, pois para mim a voz foi muito audível. Ela disse: Você será o próximo pastor daquela igreja e ela será a última igreja em que você pregará. Pode-se interpretar essa mensagem de inúmeras maneiras. Eu poderia deixar o diabo usá-la para dizer que eu morreria ou seria derrotado. Mas o que de fato a voz queria dizer era que o meu ministério mudaria para outra área. Nesse momento, aqueles dois pregadores passaram pelo corredor e, como de costume, perguntaram: Você orou a respeito daquela igreja? Amigos, vocês estão falando com o próximo pastor. Ah, se você conhecesse aquela igreja como nós conhecemos, não diria isso. Ela é dividida ao meio. Qualquer coisa que uma metade da igreja queira, a outra metade é contra. É necessário 2/3 dos votos para eleger um pastor. Vamos ser honestos com você. Você não conseguirá ser eleito. Eu não sei nada sobre isso, só sei que serei o novo pastor. Bem, você não conhece aquele povo como nós conhecemos. Não, mas eu conheço Jesus e eu conheço o Espírito de Deus e eu sei o que ele me disse. Depois que preguei pela primeira vez, percebi que Deus tinha falado comigo de uma forma espetacular. Toda palavra que eu pregava batia de volta em mim como uma bolinha de borracha batendo na parede. Foi difícil. Eu pensava que pregaria apenas por uma noite, mas foram preparadas algumas noites para que eu pregasse. A cada noite, minha mulher, as crianças e eu tínhamos de ficar em um lugar diferente. Ficávamos na casa de um diácono uma noite e na casa de outro na noite seguinte. Um diácono nos disse: Se você ficasse conosco o tempo inteiro, algumas pessoas da congregação provavelmente ficariam enciumadas e pensariam que estávamos do seu lado, então votariam contra você. Deixávamos todas as coisas no carro e toda noite tirávamos só o suficiente para o dia seguinte. Quando íamos para a cama, eu dizia para minha esposa: Se Deus não tivesse falado comigo de forma tão espetacular, eu levantaria, pegaria as crianças, entraria no carro e sairia sem dizer uma palavra. Minha carne queria partir de qualquer jeito, a minha mente queria ir embora, mas o meu espírito me manteve calmo, porque Deus havia falado comigo de forma espetacular. Houve a eleição e eu consegui todos os votos. As pessoas diziam: é o maior milagre do século alguém conseguir aquele tipo de votação nessa igreja. Eu sempre soube que conseguiria. O Espírito de Deus disse que eu conseguiria.